Mãe, que falta a senhora faz pra mim? Suas palavras, lembranças sem fim, oh mamãe. Oh mãe, oh mãe. Um lindo gesto me fez olhar pro céu. Um sentimento verdadeiro em um simples papel.